Nosso amor é como o sol que nasce em todo o horizonte. Nosso amor é como a fonte que não seca e não morre. Nosso amor tem um passado, tem presente, tem futuro. Deus criou o nosso amor, é o sentimento mais lindo do mundo. Nosso amor tem uma trilha que só leva a um lugar, onde mora a sinceridade, é um para o outro sem se reservar. Esse é o nosso amor, e foi Deus quem fez nascer. Nosso amor é como o rio que deságua para o mar. Nosso amor é como a rocha que ninguém vai abalar. Nosso amor é como orvalho e a brisa sobre a terra. Nosso amor tudo suporta, acredita e sempre espera. Trilha que só leva a um lugar, onde mora a sinceridade, é um para o outro sem se reservar. Esse é o nosso amor, e foi Deus quem fez nascer. Nosso amor é como o rio.